pianinho. Com a da doida ele chegou, só no sapatinho. Passou 5 minutos e tá tocando pianinho. Chegou, só no sapatinho. Passou 5 minutos e tá tocando pianinho.